tantas vezes somos um. Clássicos da MPB. Clássicos da MPB deste final de semana, nós ouvimos a cantora Simone com a música Amor Explícito, Roupa Nova, Um Lugar no Mundo. Você está ouvindo Clássicos da MPB, o maior desfile de músicas popular brasileira do seu rádio. Todo final de semana, eu, Felipe Araújo, tenho imenso prazer de estar em sua companhia. Agora nós vamos ouvir o cantor Léo Jaime. E logo na sequência, Lulu Santos. Clássicos da MPB e o som do Brasil. Os livros na estante já não tem mais tanta importância. Muito que eu lido, pouco que eu sei, nada me resta.

fechando o primeiro bloco do Clássicos da MPB deste final de semana, nós ouvimos o cantor Léo Jaime com a música Mensagem de Amor. Lulu Santos, Condição. Estamos apresentando Clássicos da MPB pela sua emissora preferida, o maior desfile de músicas popular no seu rádio. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo o saudoso Tim Maia. Clássicos da MPB e os ritmos do Brasil. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. Já estamos de volta para continuarmos com Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira. Agora eu trago a presença de Tim Maia e logo na sequência tem o cantor Fagner. O melhor da música nacional, Clássicos da MPB. Você está ouvindo Clássicos da MPB. Enquanto cai a lua no Leblon, uma mulher tocando violão. Enquanto o sol flutua no Japão, ouço as estrelas mais difíceis de se ver. Você também podia aparecer. Eu já pedi até aos deuses do verão pra que o céu ficasse azul, pra que o planeta fosse um do outro lado do seu coração. Há fotografias de Hiroshima nos olhos das meninas do sertão, pássaros perdidos na neblina e o medo de se apaixonar. Mas há um pássaro que vence um avião, porque em Picasso explodiu seu coração. Pra que o céu ficasse azul, pra que o planeta fosse um e a humanidade encontrasse a mão. Há fotografias de Hiroshima nos olhos das meninas do sertão, pássaros perdidos na neblina e o medo de se apaixonar. Mas há um pássaro que vence um avião, porque em Picasso explodiu seu coração. Pra que o céu ficasse azul, pra que o planeta fosse um e a humanidade encontrasse a mãe. Pra que o céu ficasse azul, seu nós ouvimos o cantor Tim Maia com a música Se Eu Soubesse, Fagner, Lua do Leblon. Você está ouvindo Clássicos da MPB, o maior desfile de música popular brasileira, toda semana, pela sua emissora preferida, pela sua emissora favorita, comigo, Felipe Araújo. Nós vamos dando sequência no nosso programa de hoje. Eu trago agora a presença da cantora Joana. E logo na sequência tem o grupo Engenheiros do Havaí. Ele sabe o jeito de agradar. Um sorriso brincando no olhar. Me fascina com seu jeito de ser. Ele é

Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança, senão você dança. Ele era tal, cheio de moral, bom vivant. Parecia um galã usando óculos Ray-Ban. Corria em Tarumã, combateu no Vietnã. Vestia em San Lohan. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança, senão você dança. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança, senão você dança. Ele era tal, um cara tão legal e fascinava por você. Tinha uma GT com vidro fumê. Tinha sauna no AP só pra você ver. Pode crer. Lutava karatê como nos filmes da TV. Precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança, senão você dança. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança, senão você dança. E o que mais me emociona é que tudo nasceu numa carona que ele te deu. E o que mais me impressiona é que tudo se deu no banco traseiro do Alfa Romeo. Preciso de alguém que te dê segurança. Senão você dança, senão você dança. Senão você se cansa e rança. Fechando mais esta sequência do Clássicos da MPB, nós tivemos a presença da cantora Joana com a música Um Sonho a Dois. Engenheiros do Havaí, Segurança. Você está ouvindo Clássicos da MPB. Por aqui passam os cantores, grupos e cantoras que fizeram o maior sucesso na música popular brasileira e continuam até hoje deixando sua marca, sua saudade e suas canções. Nós vamos a mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você o grupo Titãs. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio. Clássicos da MPB. Já estamos de volta para continuarmos com Clássicos da MPB. Eu sou o Felipe Araújo e tenho imenso prazer de estar em sua companhia. Por aqui, desfilam o que há de melhor na música popular brasileira. Agora, quem canta para você é o grupo Titãs. E logo na sequência, o grupo The Fivers. Precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa. Papai, mamãe, não dá. Clássicos da MPB, o melhor da música popular brasileira. Tivemos a presença do grupo Titãs com a música Família, The Fevers, Coração pra Coração. Você está ouvindo Clássicos da MPB, na sua emissora preferida, na sua emissora favorita. Todo final de semana, o que há de melhor na música popular brasileira. Agora quem canta pra nós é João Bosco e logo na sequência, Rádio Táxi. Thank you.

cabana, pegar matinê. Clássicos da MPB. As mais belas canções você ouve aqui com Felipe Araújo. Meu pedaço de luar, o que fazer de mim se anoiteceu? Quem vai me entender? Quem vai fazer minhas vontades? A mim outra metade só podia ser você. O que a vida fez? Já não dá mais pra dividir. Onde quer que eu vá, eu vou tentar te descobrir. Sozinho eu não serei, escolhi você pra ser meu par. Brincar com a lei da gravidade, a mim outra metade que me ensine a voar. Meus segredos e desejos você sabe no olhar. Decifrar tudo que sinto, fomos feitos um pro outro. Não me canso de esperar. A viver. Alma gêmea E fechando esta sequência do clássicos da MPB, nós ouvimos João Penca e os Miquinhos Amestrados, Matinê no Rio, Sandra de Sá, Alma Gêmea. Estamos apresentando clássicos da MPB. Por aqui passam o que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais sucessos para você. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. Já estamos de volta com Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Eu sou o Felipe Araújo e te faço companhia trazendo o que há de melhor na música popular brasileira. Quem canta agora no nosso programa é Zé Lourenço. Logo na sequência tem a atriz Marília Pêra. Da MPB. Sucessos de todos os tempos. As maiores e melhores vozes da música popular brasileira. Já colei minha profundo que o amor bem vagabundo que vem lá do meu bem. Meu bem, meu bem. Esse teu corpo parece do jeito que ele me aquece, amendoim torradinho. Profundo, que o amor bem vagabundo que vem lá do meu bem. Meu bem, meu bem, meu bem. Esse teu corpo parece do jeito que ele me aquece, oh, amendoim. Tivemos a presença de Zé Lourenço com a música Anjos e Demônio. Marília Pêra, Amendoim Torradinho. Você está acompanhando Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira. Agora, quem marca a presença em nosso programa é Julinho Teixeira. E logo na sequência, a cantora Rosana. Thank you. mais belas canções, os melhores intérpretes, o melhor da música popular brasileira, você ouve aqui no Clássicos da MPB. Fechando esta sequência, tivemos a presença de Julinho Teixeira com a música Paisagens. Rosana, Onde o Amor Me Leva. Você está acompanhando Clássicos da MPB, o maior desfile de música popular brasileira, toda semana no seu rádio. Nós vamos ao nosso último intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo o nosso último bloco que abre com o cantor Eduardo Dusek. O melhor da música nacional. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio. Clássicos da MPB. E nós já estamos de volta para a última sequência do Clássicos da MPB deste final de semana. Eu trago agora para cantar no nosso programa o cantor Eduardo Dusek. E logo na sequência a cantora Zizi Posse. As fases é uma luz que não tem fim. Pedi pro vento que soprasse o que é o amor. Ele garantiu a tempestade. Bandos de estrelas me contaram sem piscar. O amor é por eternidade. Sem saber direito, perguntei pro coração, que sem medo respondeu. O amor é fogo, água, céu e terra. Senti o amor. Está apresentando Clássicos da MPB. Se eu pudesse ficar com você, todo momento, em qualquer lugar. Se fosse o amor, durante o frio fosse o calor, na minha lua você fosse o mar. Vem, meu coração se enfeitou de sal, se embebedou na lua. De Eduardo Duzek com a música Sou Eu, Zizi Posse, dedicado a você. Estamos apresentando clássicos da MPB aqui na sua emissora preferida, desfilando os grandes astros e estrelas da música popular brasileira. E para encerrar a audição de hoje do nosso programa, eu trago o cantor Marcelo Barra e logo na sequência a cantora Cláudia Olivetti. A paixão foi inventada antes do amor como uma praga pra quase nunca certo dar. Corpos em explosão, mentes em difusão. Porque a paixão é a dormência da razão. Viver correndo um atrás do outro, como dois loucos, ouvir a voz e o coração acelerar. Braços em confusão, bocas em convulsão. que a paixão é delirante sensação. Vagar por aí, irradiando luz, entre risos e abraços. Nervosas as mãos, percorrendo caminhos que não seguem compasso. E desesperar, sem rumo ficar, quando tudo termina. Não acreditar que apesar disso tudo, essa coisa fascina. Paixão é assim mesmo, é um vai e vem a esmo, e a gente nunca sabe quando vai desmoronar. Que caia sobre mim outra igual assim, porque a paixão é cordilheira de emoções. Sem rumo ficar, quando tudo termina. Não acreditar que apesar disso tudo, essa coisa fascina. Paixão é assim mesmo, é um vai e vem a esmo, e a gente nunca sabe quando vai desmoronar. Caia sobre mim outra igual assim, porque a paixão é cordilheira de emoções. A paixão é cordilheira de emoções. Você está ouvindo Clássicos da MPB. Amor, e quero te encontrar, te encontrar. chamo e quero te encontrar. Encerrando clássicos da MPB deste final de semana, nós ouvimos Marcelo Barra, Paixão é Assim, Cláudia Olivetti, Namorar. Infelizmente, nós chegamos ao final de mais uma audição do programa Clássicos da MPB. Eu, Felipe Araújo, quero agradecer você pela companhia, pela sintonia e pela audiência. Na próxima semana, nós estaremos de volta, neste mesmo horário, na sua emissora preferida, com mais um Clássicos da MPB. A todos um ótimo final de semana e até semana que vem. Esse foi o Clássicos da MPB. De volta na próxima semana.